meninos, Marcelo, Estrela do Dragão, meu guia, retira-te de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. O que tu disseres, os uns contemplamos a perda enquanto o meu Jesus. Bendita sois vós entre